quero que você me deixe ver. A cicatriz que eu deixei e talvez assim essa mesa não pareça tão banal pra quem quiser se servir. Do que restou nosso amor.